uma menina que eu sei que hipnotiza. Tem um probleminha, ela é bem sapequinha. Perdeu a virgindade e tá procurando pica. Perdeu a virgindade e tá procurando pica. E DJ Nenê, como que ela tá agora? Ela senta e desliza na pica novinha, tu senta, tu fica. Senta e desliza na pica novinha, tu senta, tu fica. Na pica novinha, tu senta, tu fica. Na pica novinha, tu senta, tu fica. Ela é uma menina que eu sei que hipnotiza. Mas tem um probleminha, ela é bem sapequinha. Perdeu a virgindade e tá procurando pica. Perdeu a virgindade e tá procurando pica. Agora ela senta e desliza na pica novinha, tu senta, tu fica. Tu senta, tu fica. Na pica novinha, tu senta, tu fica. Na pica novinha, tu senta, tu fica. Ela é uma menina que eu sei que hipnotiza. Mas tem um probleminha, ela é bem sapequinha. Perdeu a virgindade e tá procurando pica. Perdeu a virgindade e tá procurando pica.